Zona 606, desse mantém 2000, autorizado, final do procedimento elétrico. Zona 606. 6 para 2000 pés, final do procedimento. Voador, boa noite, o M5706, informação Bravo, descendo para 1500. Web 5716, sala de identificação, desse mantém 5000, ajuste 9014, na chegada à mar, aguarde procedimento ILS X-Ray, Web 5716. 5000, meta 2, 5716. Solo Salvador, boa noite. Oxané 6201, está na remota 103, informação Charlie, autorização Galeão. 6201 da Oxané, só um instante, cópia para o Galeão. Guardando, obrigado. Solo Salvador, boa noite, está 3226. 3226, aguarde. A autorização para Natal. Tá combinado, 3226. Pousou, livrou, não é isso? Afirmativo. Ok, táxi pela Alfa Chamariança da Juliette. Alfa Chamariança da Juliette, tá 3226. Guarde. Guarda. 35344, vou direto Dona, desse mantenha 3000. Direto Dona, 3000, 35344. 7-6, vou ir direto ETAP, desse mantenha 4000. 10-4000, livre da restrição 2000 ETAP, 5-7-6, grato. Ativo, porém, iniciado em qual sua velocidade de cada momento? Está com 150. Sim, só iniciado só para 230 nós inicialmente, para seguir o tráfego da flip posições de 1 hora 13 minutos. Sim, iniciado algo mesmo, sem problema, já temos 430 nós. Direita, no ponto de espera 18,6 torre. Táxi, pela aí, no ponto de espera 2,6, 2,6, 2,6. Ó, falou. Salvador 3662. 3662, prossiga. Por gentileza, tem alguma resposta referente ao nosso plano, ao centro? Afirmativo, recebemos aqui o plano no sistema e estamos apenas aguardando a autorização do centro, ok? Tá bom, muito obrigado, estamos na sua escuta. E a previsão aí para o início do seu pushback, mais 3 minutos. Oh, perfeito então, já vou agilizar aqui tudo, senão a gente vai regulamentar. Muito obrigado. Merdão? Eu sou a Juliette, eu sou a 3226. O 3226 da Santa Livre, o táxi para o gate 7, ingresso na Juliette. Juliette para o 7, tá, 3226. Oi, Salvador, boa noite, Oxané 62, 24, pronto, para decolagem imediata. Oxané 6224, a linha e decola no 0, vento no 0, 0 graus, no 1, nós. A linha decola, Oxané 6224. Vamos decolar da intenção. Ok, change. 6258. Essa identificação está dando 0-1-4, deixando para 5 no pés na chegada mais. Oxa, né, 6258. 3662, copia. 3662, Pantera Costa, prossiga. Tá, 3662, Natal aprovado, nível 370, via peso Luno 0. Decola da pista 1-0, perfil de saída Pulca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5427, controle 1-9-35. Aqui é o fator da Natal, nível 370, conforme rota do plano. Pela Azulu 0, decolagem 1-0, transição Pulca, Zipar. Primeira curva esquerda, transponder 5427, controle saída 1935, já pronto para puxar acionamento, é o TAN 3662 na 08. TAN 3662, cotejamento correto, livre pushback acionamento no portão 08 para o táxi, chame a torre 986. Ok, livre puxa acionamento, conto para o táxi, para a torre 186, o TAN 3662. Ground Portugal 024, we are fully ready on the position 11. Request start up and pushback. Estou bem a par aqui. Nós estamos entrando aqui, parece que aqui é o elevador Lacerda onde você está passando, é isso? Negativo, você todo elevador Lacerda, Pelourinho. A cidade, a próxima cidade de baixo. Eu vou até ligar os faróis de novo e para ver se eu consigo pegar ele de novo aqui. Não tem uma avenida grande que vai até o outro lado? Seu 380, via Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva direita, transponder 5422, controle 1935. Autorizado, nível 380, Rio de Janeiro, Galeão, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, plano da Euleda. Após bridge, o transponder 5422, controle 11935. Xané 6201, remota 13, pushback, acionamento pronto. Seja. Para as aeronaves, ok? Paciente, 5344. Ele está bem à esquerda, na minha esquerda aqui, ok, ô 344? Está bem à esquerda agora no momento? Ele ficou pra trás agora. A gente está próximo aí do Largo do Tanque, obrigado. Na liberdade. Uma avenida grande que contorna quase toda a enfiada ali, tá? Sente. Quando me 06, chame torre 118, deixa 16, tem um bom pouso. Obrigado, tenho saído. Boa noite, Eco Zulu Novembro, 1186, ok? Controle de aproximação para Salvador, caso tenha também informações de laser, reposta esse controle para que possa ter uma localidade mais precisa aí para ser relatado, ok? Para o táxi. Ajuste no 0 no 4, reporte ingresso no 7, Eco Zulu Novembro. Nível 344, vai atingir 3 mil pés. Nível 344, desse mantenha 2 mil autorizado, final do procedimento ILS. 2 mil autorizado ILS, 5344. Web 5716, desse mantenha 3 mil. 3 mil, 5716. 14 aí? Afirmo no 0 no 4, seu copiou livre pouso no 0, gol no 606. Afirmo, copiado, livre pouso para a pista 10 de Salvador. Vai o senhor decola da 35 inicialmente com Pro Norte, ok? São 3662, estamos com 135 a bordo, 4 horas ou 2 horas e 40, alternando Fortaleza. Está 3662 para o táxi com 2 horas e 40, alternando Fortaleza. Ali, passa 190 para 170. Go Boa noite, 96. Sem identificação dessa via Mária até 6000, ajuste no 094, aguarde procedimento LS X-Ray. Boa noite, 96. Mária 060, aguardo X-Ray. Boa noite, 96. Obrigado. Tá livre o 2000 pro 57 no meio da Web? Autorizado, Web 57 no meio. 2000 PR 57 no meio. Tem um estimado para o Oxané 6201, seria após o TAP? Afirmativa, após o TAP inicia, eu que coordeno com a sua equipe de solo, o Oxané 6201, e para o táxi chame a torre no 86. Obrigado, após o TAP, autorizado para o Xbeck, e para o táxi 286, Oxané 6201, obrigado. Controle Salvador, o trip 344. Companheiro 0-1, possível, quer ter? Para o controle, prossiga. 4-4, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando, estabilizado no ILS e perdeu o contato, controle Salvador. Ok, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. 896 para 4000, ajuste no 0-4. 4000 no 0-4, obrigado. 4576, aeronave reportou mais à frente umas 3 milhas ao feixe de laser. Se puder receber alguma informação do mesmo, informe esse controle, ok? Afirmativo, eu tô pensando em comprar um para mim ficar apontando pro cara lá para baixo também. Com certeza. 7-6, informará, senhor. Controle Sané 6224, autoriza a torre de Aracaju. Autorizado, direto Aracaju, Oxané 6224. Obrigado. X-Ray Apron 1, Clear India to holding point runway 10, Tower 18 decimal 6, Simkin 8, 1014, Portugal 024. Pronto. 3662, aguarde para alinhamento, ok? Mantenha a posição. Estará aguardando a autorização 3662. Economia, autorizado 2000, autorizado final do procedimento 57 no meio. Gente, eu não estou lendo, não, 5710. Aguarde, Oxané 63 no 0. Aguardando. Deve ter corrido agora. Valeu, boa noite, então, pro senhor, tudo bom. Boa. Web 6258, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento ILS. Caso também receba alguma informação de feixe de laser, informe esse controle. Já está sendo, já foi informada a setor de administração da Infraero sobre o relatório do colega aí à frente. Eco Zulu November, atente a possível esteira do Embraer que pousou no zero. Tem livre da colagem pista 35, vento no 00 grau, 09 nós. Eco Zulu November. E hoje já o relatório do nosso colega aí à frente já foi relatado já ao setor da administração da empresa. Certo. Também. Guardando pista livre, 57 ou 10. Desceu para 2000 interceptar? Afirmo 2000, autorizado o procedimento ILS. Ok, livre procedimento LS, estando para 2000 pés, é 6258. 1896, desse mantém 3000. Sim, 1896. Oxané 6224, chame Recife agora na frequência 12685. Alterna 133, decimal 65. Oxané 6224, Recife 12635, 3365. Boa noite, obrigado. Boa. Portugal, podemos puxar no 2? Negativo, já tem aeronave da companhia que está autorizada na remota, ok? Aguarde. Afirmativo, mano. ...662, observe o pouso do Boeing da Web na final, ali mantém após. Após o Boeing ali mantém o 3662. Eco Zulu November, decolado 213, controle 11935, bom voo. 3935, Eco Zulu November. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Boa noite, Moxané. 6201 para o time 76, 4 horas de autonomia, alterna com fins. O Zeco Zulu 90. Afirmativo, da presente 085 e pela 317 para IDC. Estimado de posição, um minutinho, senhor. Posição pesadora, pistão 0, Xanerna 258, negativo, Redinger. Gente, chamando torre agora, 1186, bom pouso. Torre, nós decimal 62, a chané 6258, boa noite, contexto. Aumente, bom pouso. 1896, decimal tem 2000 autorizado, final do procedimento LS. 2000 está autorizado, final do X-Ray, o gol 1896. Está no ILS, pista 0, boa noite. Boa noite, continue a aproximação, aguarde a pista livre, informe as 2 da TAM para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. 7, Xané, 6258. Alô, Salvador, boa noite, eu vou no 714, informação Delta. O 714, aguarde a cópia 1186, ok? 1186, aguarde. Mantenha a posição. Web 5716, seu solo zona 5, livre a próxima direita, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, 5716, mantém a escuta? Afirma. Alinhado, pronto para decolagem, tá 3662. Dan 3662, vento no 00 graus, 129, livre decolagem no 0. Livre decolagem, 1-0, 3662. Trip 5344, para ingresso na Juliette. Mantenha a posição, trip 5344. 6201, companhia. No meu ajuste, 1-0-1-4 para o final ILS X-Ray, Dan 3520 na chegada à margem. Confirme a altitude. Tá, 3520, copia o controle? Ativo, desce pra quanto? 4000, ajustado em 1014. 4014, pode voar na Pro de Duna? Autorizado, então 3520. Nossa, obrigado, então 3520, vou no Duna. É, 258, pista na zero. Exo no novembro, controle. Prossiga, Exo no novembro. 935, bom serviço. Turno. Confirma, senhor. Irecê, localidade Serra Novembro, possui todas as condições para pouso lá noturno? Afirmativo, senhor. Eu solicitei o balizamento e antes da decolagem consegui falar com o rapaz Irecê. Certo. Salvador, boa noite, 3662-1800, Puca. Então, 3662, contato radar, tudo mantenido 370, na saída Puca, Jamo, após Zipar. Puca, Jamo, Zipar, 3662. Lamento, para o táxi, chame 1186, ok? Estimativa, após a passagem da companhia, está livre o pushback. 310, vai chamar a torre para o táxi. Aguarde ele coordenar. Muito obrigado. Portugal 024, clear for line up and the wait runway 10. Clear for line up runway 10, Portugal 024. Doutor, bom dia, como vai ser assim, informação de Charlie. A sua identificação, contato radar, desse mantém nível 0, desse mantém 5000, ajustado no 0 no 4, aguarde procedimento TLS X-Ray. Uno 805, copia o controle. Controle, eu vou 1805, informação Charlie, restrito 170. Gol no 805, acende a identificação, desse aí mantém a altitude de 5000, ajuste no 0 no 4, aguardando o LS X-Ray. Desce no 5000, no 0 no 4, gol no 805. Gol no 896, chame torre 1186. 1186, obrigado. São 3520, desse mantém 2000, reposta localizador estabilizado, a gente permanece no 0 no 4, tá 3520. 14-2000, reportagem estável na LS, tá 3520. Gal 024, clear for takeoff runway 10, wind 100 with 10 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 024. Torre Salvador, gol no 896, nós estamos passando o Índia Serra dentro de meia milha, baixar travado. Gente, gol no 896, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardo. O centro autoriza direto o Natal. Direto Natal para o TAC 3662, contato aí. O 1896, vento 100 graus, 10 nós, tem livre pouso no 0. Gol no 805, desse mantém 3000. Desce mantém 3000, gol 805. Mais. Livre pouso, gol no 896, obrigado. É Portugal 024, airborne at 21, call 119.35, have a nice flight. 119.35, muito boa noite, obrigado, é Portugal 024. Gol no 714, Aracaju 230 aprovado, via Golf 677, decola no zero com curva esquerda, perfil Pucajamo, após direto, transponder 5426, controle 1-1935, aguarde para o cotejamento. 370, Pucajamo, departure, é Portugal 024. 9-8-8-4-7-3-7-0, Puka Zipa Transition em Portugal 024. Tá. 6-7-4-8, chame na frequência 1-1-9-3-5. Atente ao sinalizador, ok? Aqui eu tenho só o pátio 3. Ok, vamos estar atento. Salvador, 6748, tal é. 6748, sem identificação, desse mantém a altitude de 5000, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 0 no 4, web 6748. Esse para 5000, quando 0 no 4, aguardando X-Ray da 10, 6748. Guarani, mantendo 190, 6201. Bono 714, prossiga com o cotejamento. Medo de coisa, esteve atento, porém ainda não está avistando nenhum balizador não. Acho. Salvador, bom dia, 3891, informação de alta, passando 230. Tá 3891, boa noite, desse mantenha 4000 na chegada a Bonfi, aciona a identificação, aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste no 0 ou no 4. Tá 3891. 4000, Bonfi, 1014, ILS X-Ray, chamará a instância, 3891. Alfa Juliette, gol no 896. Para o táxi, Oxanel 63-10-138 a bordo, 4 horas, Aracaju. Gente, táxi até o Ponte Fera, via Índia, reporte pronto. Oxanel 63-10. Oxanel 6201-90-090-09 nós, tem livre decolagem 10. Stand by. Standing by, muito obrigado, depois de alterar o telefone. Bono 714, prossiga com o cotejamento. Autorizado Aracaju 230, Golf 77, já falando até essa vez, via das poucas, digamos, 5426193. Correto, chame pronto no 05. Chamado. Quanto espera o 0 pronto, o Oxanel 6310? Oxanel 6310, ali mantém 10. E mantém no 0, Oxanel 6310? Oxanel 6201, decolado 285, controle 1-1935, bom voo. 935, 6201, obrigado, boa noite. Zero aí, Portugal, 0 Tufon. Adoro. Controle Salvador, muito boa noite, Oxanel 6201, decolou. Boa noite, contato na decolagem, na saída da Leda Point Bridge, subindo para o 380, Oxanel 6201. Direto 380, pode voar Leda? Direto Leda, Oxanel 6201. Certo. Autorizado direto Leda, Oxanel 6201. Ok, direto Leda, 6201. Gol no 805, desse mantenha 2000, autorizado do final do procedimento ILS. Desse mantenha 2000, autorizado o ILS, foi gol no 805. 3520, complete final do procedimento, torre 1186. 186, muito obrigado, até já já, 3520. É. Bom serviço. Obrigado. 3120. 8, desse mantenha 3000. 3000, 14. Por muito bom, bom dia já, né? 3520, está no ILS da X-Ray da 10, ainda 3 milhas para a linha terra. Bom dia, Zan 3520, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde, ciente, 3520. Controle Salvador, Oxanel 6201. Prossiga, 6201. Para efeito de adiantamento daqui da nossa aviação, que já está um bocado prejudicada hoje, seria possível o senhor coordenar com o centro Recife para a gente voar direto o Brit, senhor? Aguarde, irei solicitar.